Фаля Кличика. Olá, eu sou Juan Guerreiro, um humano guerreiro que está aqui pelas mulheres. Não ria, não. Sempre isso, toda vez. Aqui é Grey Arrow, o magnífico anão arqueiro vindo das terras, cala a boca, vindo das terras subterrâneas da DC. Estou aqui para mijar em 100 pontos diferentes da superfície, para ter histórias para contar aos meus netos. Seus netos gostam de histórias de mijo. Todo mundo lá embaixo gosta quando a gente mija aqui em cima. Eu sou Arthur. Eu sou humano, tenho 1,60m. Meu signo é aquário. Minha cor favorita... Ah, não. Não, é disso que eu tô falando. Já quer catar mulher, né? É sempre assim, claro, ele quer pegar as minhas. Tá aqui. Não, não. Eu só quero dizer aqui que eu sou especialista. Eu não sou um ladrão. Eu sou um mestre. Há vários meses, a região estava vivendo uma ameaça, estava pairando por todos os lugares. Animais apareciam mortos, pessoas eram raptadas, o leite azedava. Você está falando do Rio? Rio de Janeiro? Não. Vocês descobriram que nessa cidade pacata, por onde vocês estavam descansando após uma aventura bem sucedida, que os problemas de toda essa região decidiram, obviamente, investigar. Porque tem mulheres aqui, né? Sim, claro. Foram todas mortas. Não. Mas depende do seu gosto pessoal. Nenhuma delas sem dente. De repente, não nada em pé. Tudo bem, mulheres ainda são deles. Na taverna mesmo, Juan descobriu que poderia ganhar vários pontos com as raparigas se livrasse a cidade do mal. Las chicas. Las chicas. Muito bem. Fora que a fortaleza onde estava esse provavelmente mal que estava assolando essa região... Era um dos 100 pontos marcados pro nosso anão pra mijar. Opa! E, bem, fazer o quê, né? E o nosso amigo Arthur, obviamente, não poderia deixar seus companheiros e ir pra um lugar sem ter um especialista. Sim. Precisamos de um especialista sempre. Sempre. Vocês descobriram, então, que os monstros deviam estar sendo escondidos numa antiga templo abandonado que vocês descobriram com o velho louco da taverna que há anos atrás era culto de uns certos zazitas, né? Que, por sua sorte, foram encontrados por aventureiros muito bem intencionados que decidiram simplesmente livrar o lugar daquele mal. Mas pode ser que agora a única explicação de onde está vindo isso, que emanou mal de uma vez, vai emanar novamente. Então vocês descobriram que tinha essa fortaleza já abandonada, as suas ruínas já estavam sendo cobertas pelas eras, né, todos os locais já que de pedra que antes era polido, né, já está inteiro coberto por musgos. E vocês descobriram que lá poderia ser talvez o local e, puxa vida, né? Que aventureira de nível iniciante não gosta de uma masmorra? Lo prefiro las mujeres. Mas masmorras são a sorte que tinha o nosso ranger no grupo, que facilmente seguiu as pistas até a entrada da... Que seria a entrada agora do templo. Né? Facilmente, porque eu sou bom pra caralho. É, eu vi esse bicho gigante a 12 quilômetros daqui. Cadê seu sotaque? Porra. Eu perco com as mulheres tão perto. Sabe, isso é tudo feito pra ela. E a placa indicando o templo do inseto pra lá. Isso eu tinha visto também. A entrada estava na encosta de uma colina, quase totalmente tomada por uma vegetação bem densa. Mas a colina podia se ver um antigo portal de pedra com entalhes desgastados. Não a porta, apenas pedaços espalhados de um antigo portão de pedra. Estava muito antigo, estava barrando de uma certa forma o local. Sabe, quando é que a gente vai perder a mania de dar ouvido pro velho louco da taverna? Isso não é legal. Mas a filha dele era linda, cara. E eu mijei nele. Aí, viu? A gente tem motivos, cara. A gente sempre tem motivos. Tá. Relaxa. Se a gente conseguir voltar vivo daqui, tá bom. Ah, a gente sempre volta. Dá uma olhada lá. Na pedra. Dá uma olhada lá? Na pedra. Se tiver alguém esperando algum monstro na frente, você é feito pra isso. Mas e se tiver armadilhas? Eu não gosto delas, você sabe disso. Não vou lá dar uma olhada se tem alguma armadilha ali na porta. Não. Não tem nenhuma. Não tinha nenhuma armadilha. Pode ir. Então, não há problema. Nosso ranger já viu ali também que tinham várias pegadas entrando e saindo dali. Ou provavelmente já é um local de trânsito mesmo. Há várias pegadas entrando e saindo daqui. Provavelmente é a puta de uma zona. Os homens têm mulheres. Todos os tipos. Ah. Com tromba. Vou praticar meu tromba com os dois. Vou praticar meu sotaque. Ah, não é esse. Eu posso usar esse se tiver mulheres de bigode. Vamos, eu entrei. Tomou convidando. Você entrou, a primeira coisa que você já repara antes de entrar é que lá dentro, cara, tá muito escuro. Mas eu reparei que não é Amazônia. Não, você tá ainda tipo na pedra ali pra descer. Ah, você vai numa escadaria. Ainda pode ser Amazônia. Tem uma escadaria, mas cara, não, nenhum de vocês enxerga, cara. Ele enxerga. Nenhum. Não? Ah, o anão enxerga, né? Puta que pariu! Então. Você já olhou ali, você viu ali. Inclinação de 30 graus, uma inclinação suave, né, okay. Descendo numa escadaria de pedra, provavelmente uns 14 metros de profundidade, que a anão sente tudo isso, né? Certo. E como você enxerga até 18 metros no escuro, você vê que tem segue ali os degraus como meio desgastados, meio irregulares, meio cobertos, uma certa... seria um musgo, alguma coisa assim, né? Mas você vê que estão ainda, tipo, dá pra você passar de boa. Gray, não enxergo nada. É uma zona... Tá faltando luz vermelha aqui. Eu tô fazendo o cálculo aqui. É uma inclinação suave de aproximadamente uns 30 graus. Você não precisa repetir tudo que o mestre falou, tá? Tipo, a gente pode... Eu achei essa informação legal, cara. Eu achei legal passar toda a coisa matemática. Ó, é uma escada, cara. Desce que tá de boa. Mas eu não enxergo nem o degrau. Puta que pariu, você não consegue descer do pé até achar o degrau? Eu não tô chegando nem você, onde você tá? Porra, é esse? São 14 metros de profundidade, cara. Quanto bebê você tem? Ele tá de armadura. Ele tá de armadura. Não vai machucar. No meu equipamento eu tenho alguma coisa que dá pra acender. A gente pode acender uma tocha. É, na verdade eu tava pensando em acender algum pano, tipo, amarrar numa flecha e tacar no caminho. Por que, cara? São só 14 metros, cara. Não é nada absurdo, tá ligado? Eu quero, sabe, iluminar. Quero dar uma iluminadinha aqui, uma ali, uma ali. Se tiver até escuro na entrada, bem provável que pro meio também vai estar, então. É, se tivesse luz vindo de algum lugar, com certeza daria pra enxergar, tipo, a luz vindo dali, né? Tá tudo escuro. Eu fui de trenzinho atrás do. Eu acendi a lanterna. Do anão pra você. Lanterna. Com óleo, desse. Lanterna, não lanterna. Ah, lanterna com óleo, beleza. Do lanterna verde pra eu tomar sua. Você colocou ali, viu ali, iluminou, né, tipo, tudo no caminho. Por isso que a gente chama de especialista. Perdeu a porra da graça. É. E aí vocês descendo a escada, vocês percebem que graças a Deus que iluminou, cara, porque tinha vários degraus falsos ali. Tá iluminado, Juan, para de ficar de 3 em 5, cara, não é necessário. Sorry. Ah, também nesse sotaque, droga. Bem, vocês vão descendo a escada, né, vocês chegam numa câmara grande, que tem aproximadamente, tipo, no lado que vocês estão, 7 metros, né, uma câmara quadrada, por uns 12 metros de profundidade. Você dá uma passada ali de iluminação ali com a coisa? Consegue ver aqui na parede, no centro da parede esquerda, tem uma estátua grande, certo? No final da sala, que acho que ilumina, né, tá lá, né, 12 metros. No final da sala tem uma pequena passagem e tem uma passagem no metade também da parede direita. O que é a estátua? Vocês foram até a estátua verificar? Uhum. Ok, sim. Todo mundo joga pela percepção primeiramente. 24. 16 não dá, né? Percepção soma o quê, né? Tá, já deu. Ah, então são 24. Por isso que eu sou um super-herói. 24. Vocês estavam caminhando até a estátua, que parece um chamariz muito, muito bom mesmo, né? Tipo, ela ainda estava bem conservada ainda, em forma de um inseto, né, gigantesco, assim, tipo, de pé. Okay. E quando vocês veem na parede oposta da estátua, onde tinha aquela entradinha na parede direita, né? Vocês veem, tipo, duas criaturinhas pequenas, parecendo uns cachorros, tá ligado? Tipo, em pé, assim, magricelas, assim, com fundas já, tipo, preparadas, assim, tipo, que quando você passa a luz e vê, tipo, tchá, tá ligado? Tipo, eles estão, assim, tipo, parados com aquela cara de espanto, falou, oh, shit, tá ligado? Eles estavam prontos já pra fazer um ataque surpresa em vocês. Kobolds à direita. Cachorros! Vocês dois repararam, você não. Vocês dois têm ação pra fazer e os kobolds também vão rolar a iniciativa. A iniciativa dos kobolds é 15. A minha... 14. 10, 11, 12, 13. 13? Ah, então os kobolds todos agem primeiro com vocês. Deus da puta. E eles vão tentar. Eles estão com mais ou menos a uns 9 metros de onde vocês estão, né? Porque vocês estavam chegando na estátua. Uhum. E eles atiram com as fundas deles. Certo. Um deles tirou 12. Faz um teste de vontade antes. Por quê? Porque eu tenho aparência inofensiva. Ah, é. Eles vão... Putz, você tem uma aparência... CD12? Ele parece o gatinho do Shrek. É. Não, cara, ele não passou, ele ficou olhando. Oh. Isso, ele vai passar via CA. Já vi isso acontecer muito. O segundo tirou 14. Não? O então você só... Você vê só quando vocês separam assim, provavelmente o susto que eles levaram, quando vocês passaram a luz neles, eles ficaram meio assim, ficou sem ação pra você e o outro chegou a tirar, mas anão, né? Errou, tem que ter mirado um pouquinho mais baixo. Passou assim, tipo, acima da sua cabeça, assim, o tiro. Né? Vocês têm o visual e caminho livre pra chegar até eles. Eu não preciso. Eu não preciso. Eu saquei meu florete. Olá! E fui pra cima deles. Quando você estava surpreso, você só chega até eles no corpo a corpo. Beleza. Vocês dois podem fazer os ataques. Muito bem, então eu miro naquele que tentou me acertar. Ixi, 19 no dado, acertei. Acertou, joga o dano. É, nesse caso é um D8, mas... Só um D8 só. Um D8 só? Só um D8, o arco não soma. Ah, ok. Só composto. Ou com talento específico. Boa! 6. 6 de dano? Isso. Você já tira uma flecha, já acerta na garganta, bicho, já, tipo, ele cai pra trás. Nice! Você? O outro pareceu que correu e continuou ali firme e forte. Cara, o outro tá sem reação ainda, ele não conseguiu te atacar, te encarando e o companheiro dele caiu do lado, tá ligado? Bom, então ele eu ainda. Eu atiro nele. Só carinho nele. Que eu errei, viu? 5. Não, só você pega, você arma sua besta, atira, mas pô, o cara não quis acertar ele, né? Deu um tiro de aviso, Felipe. Um tiro de aviso. Você chegou até lá, o Kobold tá, tipo, olhando assim, tipo, você já tá com uma coisa assim. Afinal, olha o cara ali, olha o cara ali, olha o cara ali, apontei pro Arthur. Não, ele já, tipo, já correu. Ele vira as costas e correndo, cara, mas ele vai Tipo, você tem como tentar pegar ele, tipo, ele pelas costas. Não, não vou pegar ele pelas costas. Tá, eu quero acertar esse filho da puta correndo aí. Puta de honra. Quero acertar esse filho da puta correndo aí. E depois ficou bobo. Mas dá uma parada, porra. Ah, acabou a magia. Você consegue fazer um... Você dá um passo... Você já ajusta, assim, pra ficar mais ou menos na reta dele. E ele tá já pra virar uma esquina, cara. Vai lá. Dá tempo de... Dá não, tempo, cara. Dá uma. Se não for, cara, ele vai entrar pra dentro da masmorra, cara. Sabe se lá Deus o que vai acontecer. A gente vai pra dentro da masmorra também, então. Ah, mas vocês podem ir sem... Eu guardei a face dele. Depois que eu gritei olé, todo mundo já sabe o que eu tô aqui. Puta assim, os caras da taverna ouviram, eles chegaram lá. Chegaram lá, eu não sei. Boa! Boa! 9. Boa! 9. Você atira assim, tipo, bate no muro, na parede de pedra e quebra a flecha, tá ligado? Acertou a parede, pô. Eu estava contando que vocês dois fossem acabar com a porra do kobold. Ele não fez nada, coisa. Cacete! Ele nem tentou atacar. Eu fui até o corpo do que eu matei tentar recuperar a flecha. Recuperou, pegou a flecha de volta. Guardou. Apesar que é aljava infinita, né? Claro que sabe é. Quem é você, que é. Claro que é. Guardou ali. Bem, agora vocês têm as duas saídas, as duas... Tinha alguma coisa no corpo do kobold? Do kobold? Só tinha só uma... 5 balas de funda e uma azagaia. Eu peguei. O quê? 5 balas de funda e azagaia. Ah, chegaram o corpo do kobold. Peguei também. Perdei no kobold. Vai dar fome depois. É justo. Agora você tem esse por onde ele tava saindo e o caminho no outro. Eu quero parede. Voltar pra estátua, ver se tinha alguma coisa na estátua. Tá, você chegou lá, faz um teste. É uma estátua de um inseto. Tem nada. Bonito? Nada. Nem nada escrito. Era um defeito, né? Não, se a gente tivesse algum clérigo, como eu pedi no grupo, poderia fazer alguns testes de religião. Eu fui na igreja dominical quando era criança. Então eu fiz catecismo, pode jogar aí. Pode jogar. Você deveria ter contratado outro grupo então. Nosso grupo rival tem um clérigo. É feito só de clérigos. Tem um clérigo, um mago e um. É o que falta. O que mais? O que a gente pulou aí? Tem um clérigo, um mago e um monge. E um monge. Muito bem. E agora, que vocês vão, pra onde vocês vão? Direita. Para onde o kobold foi? Exato. Muito bem, então. Vocês vão seguindo agora, com a iluminação do nosso amigo Arthur, ou Art. Vocês vão seguindo, vocês viram novamente à direita, né? O passado de onde ele veio. Vocês andam alguns metros, vocês chegam numa câmera pequenininha, de uns 4x4, mais ou menos. Sem portas? Sem portas. Oh, meu Deus. Olhei ali no chão. Você passou, provavelmente você passou correndo e foi abrindo, tá ligado? Tem portas que estão abertas, desculpa. Ah, tá. Tem portas que estão abertas. Porta aberta. Dei só uma confirmada no chão ali, se não tinha uma armadilhinha na entrada da porta. Não, não tinha. Entrou. Dentro dessa câmera... Essa câmera, sim, na verdade era uma sucessão de... Era uma câmera grande, depois vocês vão perceber, com várias câmeras pequenas... amontoados, mas sabe, sem porta. Entendi. Na verdade, tipo, a quina de uma emendava com a quina da outra, emendava com a quina da outra, fazia um complexo maior. Uhum. Entendeu? Então, na verdade, era meio que um mini labirinto ali, formado com umas 5 câmeras pequenininhas. Certo. Né? Faz todo mundo pra mim um teste de percepção. Todos vocês passam bem alto, então quando vocês estavam entrando já na primeira câmera, vocês já escutam o barulho, né, tipo, de várias pequenos grunhidos. Né? Tipo de alguns bichos, tipo de. Parece ser tipo coisas humanoides. Né? Mas você escuta, tipo, sabe, um murmurinho se alastrando ali. E parece que tem várias criaturas ali. Tá ouvindo isso? Tô. Acho que agora eles ouviram também depois dessa. É. Jeito. Eu achei que era só barriga. Também. Tem comida aí falando nisso? Tem o corpo do kobold, né? Puta, já comi um hoje de manhã. E aí, o que vocês fazem? Seguimos. Que é a frase mais repetida por todo mestre de RPG. Então, o que vocês fazem agora? Seguimos. Nós voltamos pro acampamento. Vamos seguir. Vocês vão passar pela câmera assim, vocês vão encontrando tipo, vários sacos feitos de... que tem folhas assim, tipo, podres assim dentro, que devem servir de camas para criaturas pequenas. Vocês têm um odor terrível de coisa tipo estragada, de sujeira mesmo, tá ligado? Tipo, dejetos, né? Tipo urina, né? Vocês, tipo, animais podres, vocês veem. Não, mas nessa não fui eu que mijei, não. nas paredes vocês vão olhando, tem várias coisas penduradas, tá ligado? Tipo, armas enferrujadas, pedaços de roupa, uma cabeça de um animal, sabe? Tipo, várias coisas fazendo um baita mosaico assim, tipo, grotesco assim, sabe? Vocês olham assim e falam assim, cara, que merda de buraco, tá ligado? Tipo, nem aquele boteco mais fuleira que você já foi na sua vida, tá ligado? Era tão insalubre quanto isso aqui. Já fui em puteiros piores, gente. Don't accept it. Só pra constar, eu fui andando, tipo, com o arco, a flecha no arco, não retesado, mas com a flecha já no arco já. Tá, quem tá indo primeiro, então, eu é com o florete e o Anos. Faz também outro teste agora, todo mundo, pra mim, de percepção. Você tava mais atrás, você vê, quando você vai, vocês vão adentrando mais no local, né? Vai chegando mais pro centro das coisas, você percebe que vários desses amontoados de lixo, desses montes de entulho, essas coisas tudo esparramadas por todos os cantos assim do lugar assim, você vê tipo pequenos olhinhos amarelos, tá ligado? Tipo ali em volta, né? Eu dei uma cutucada no Grey que tá na minha frente. Diga! Ele está em volta. Puta que pariu! Nisso que ele fala, pula, salta assim dos esconderijos assim, sai debaixo das carcaças de animais assim, criaturas tipo pequenas, com umas presas tipo amarelas assim, os olhos amarelos, a pele meio avermelhada, um focinho meio por cima assim, medindo mais ou menos tipo 90 centímetros, 1 metro cada uma. Vocês olham e falam assim, só poderiam ser goblins. 5 deles pulam assim dos seus esconderijos assim, tipo, fazem os seus, estão cercando vocês. Eles estão, todos eles estão empunhando espadas curtas ou tipo lanças, né? E já param assim, tipo, pra vocês. Carne fresca aqui! É o Butcher! É o Butcher! Muito bem, forasteiros! Se quiserem continuar com a vida de vocês, entreguem todos os seus pertences. Nós talvez deixaremos vocês saírem daqui. Aí todos eles. Riem assim. Olê! Eu fui pra cima do primeiro na frente. Ok. Os goblins, fazendo a iniciativa de todos igual, é 12. Ha! Você começa então, o nosso amigo. A minha é 13. A sua é 13? Não, ele começa ainda assim, uhum. Estou avisando a minha iniciativa. Então vai ser o... Ray Arrow! Ray Arrow. O herói da DC subterrânea. Art, os Goblins e Juan. Muito bem, então. Pode começar a primeira rodada já. Já tem ali um próximo já de você. Já. Vai ser nele mesmo. Deixa o dedo no olho dele. Vai ser nele mesmo. Ou não, peraí. 14. Acerta. Filha da puta! Você já olha assim, tipo, o Goblin tava gargalhando assim, tipo, do chefe que tinha dito pra dessas besteiras, você já mete uma flechada nele. Você quer meus pertences? Toma essa flecha então! Eita, só 3, só. Caguei na. na atitude. Toma essa flecha pro ombro. Toma essa flecha, tipo, dá no ombro assim, dá uns 2 passos pra trás assim, tipo, se enfurece assim, coloca tipo a lança na frente e vai correndo contra você. Ah. Vou atirar no. Que parecia ser o chefe. Ele tava falando? É. Tá. Acertei. Aí é só. Acertou. 5. 5 de dano. Acerta assim, tipo, no flash, uma flecha tipo, também na perna assim do chefe. Tipo, ele fala, ah, alguém por favor pega aquele maldito, tá ligado? Tipo, aponta pra você, tá ligado? Me escondo. Cercado por Noblins, né? Com uma lanterna na mão. Boa sorte. 20 no dado, eu me escondi. Os goblins aí vêm, né? Vêm vir 2 no Art, por causa do chefe mandou, né? Uhum. Eles vão tentar atacar com vocês, estão com espadas curtas. Não acertou. Segundo também não acertou. Os dois vêm assim com as espadas assim, mas já usa sua agilidade, já fazer os desvios. Sim. Dois vão arremessar, tipo, dando eles estão, tipo, vão tentar arremessar lanças em você. Certo. Não. Puta, dá pra acertar, hein? Acertou. Ah! Um jogou assim, tipo uma lança assim, feio. Vamos ver quanto é que é o dano. Puta que pariu. Só que não fartava. Não, foi o 3. Deu tipo, jogou uma lança assim, também ela cravou também, tipo, na sua perna, tá ligado? Fazer o quê, né? E o chefe que tava já na sua frente, que gritou já, tipo, ele vem com uma. Uma espada, uma cana, uma fechada aí. Ele vem assim, ele olha assim. Ele era um guerreiro, mas ele tomou uma fechada no joelho. Ele já pega já essa espada curta, já vem com golpe de cima pra baixo, já mirando tua cabeça. Não. Não dá, ele é um. Não, homem. Mirando tua barriga. Ele é um. Não, tá na altura 14. Da cintura, dá pra mirar na cabeça mesmo. 14. Não, eu fiz um movimento assim de tourada e. E passou, ele foi estocar assim, você deu. Oi, galera! Muito bem. E aí eu já aproveitei pra atacar. Porra. 14. Exato. Tá aqui. Dano 5. 5 de dano? Tomou 10 já. Uhum. Você já enfinca já, tipo, a espada assim, já tipo no flanco dele, né? Então ele deu aquela estocada. Tipo, ele já. Deita assim já, tá ligado? Já começa a sangrar ali e fica tipo ali sangrando no chão. Os outros quatro, o Goblin já fica olhando assim, mas tipo, já vai no frenesi e já continua a batalha. Volta. Sim. Os que jogaram as lanças em você, eles sacam um adagas, tá ligado? Tá. E você olha, tipo, mano, por mais que não me atinja, que é porque tá uma merda, tem que ter enferrujado e sujo, né? Puta que pariu. Bom, mas de qualquer jeito. Eu atiro de novo naquele que eu já tinha acertado já. Ele não caiu nesse meio tempo, né? Não. Não. Tá. Tu e o Riga ficamos mesmo. Ou mesmo, é verdade. 11. 11? Isso. Não. Tá merda. Tipo, você tenta atirar também, tipo, pro desvio, mano. Esse cara tá foda. Verdade. Eu toco um desvio perto de mim. Tá. 12. 12 é certo. 3. 3 de dano em um, você dá um tiro, né? Uhum. Eles já chegam já tipo no corpo a corpo. Um virotado dele. Um virotado. Eles já chegam no corpo a corpo com você, dois deles, né? Eles vão tentar ver se eles conseguem. Eles já estavam. Eles querem me acertar com a espada. Ah, eles já estavam já. Acertou. É 16 nessa CA. 16. O outro errou. Morri. 2 de dano. Os outros dois estavam lá, também já vão chegar com as adagas tentando acertar você. É uma delícia. Um tira um no dado, tá ligado? Ele vem correndo assim, tipo, ele vai tentar dar o adagado em você, tipo, tem tanto detrito ali que ele escorrega, tipo. E cai de olho na minha flecha. Olha, cai só. De boca assim, já tipo assim no chão, tá ligado? Pisa! Ah, maldito. Pisa, né? Quero dizer que tava ferido com a sua flecha. Aí, viu? Opa, valendo! Porra! O outro não acerta. Só acerta 16, né? Isso, 16. Não acerta. Virei pro mais perto e fui pra cima também. É, tem dois no Du e dois no. Tudo bem, qualquer um deles. 12 já acerta, cara. 15. 9 de dano. Já cortou já um. Olha! Tô com tudo agora, hein? Até tá. Já picotou um já. Agora vai de novo. Tem um do lado? Tem três passar. Aqui, ó. Três tem passar. Três passar? Tem. Tá perto. Dá pra atingir. Então, vai de novo. Acertei. Boa. De novo. Vamos lá. 6 de dano. 6 de dano? Você já, então você foi nos dois que estavam em cima do Grey Arrow lá, você já picotou um e o outro já tava caindo já no chão, já você já fez outro ataque. Tá, fez uma pose. Agora só tem só os dois que estão lutando com espadas curtas em cima do Art. Tá. Que estão bem próximo, estão uns três passos de vocês. Certo. Bom, vai ser nele mesmo, inclusive. Dá uma flechada. Flechada. Flechada no que tiver mais razoavelmente longinho dele, só pra garantir. Uhum. Não, porque eu confio nas minhas habilidades, eu vou no que tá mais perto. O que foi? 6 ou 9? 6. Então 11. Não, a CA deles é 12. 11, tá. Vai lá, Art. Fazer uma ação de movimento. Daquele pulo pra trás, assim, sabe? Pontando na besta. E errei pra caralho, assim. Os dois já aproveitam, já que você tá já, tipo, nesse pulo, assim, já vão tentar dar esse a espadada. Pulo, mirando pra cima. Um erra, vai tentar pular assim, você, naquele pulo seu passa, triscando a sua cadeira de couro batido, né? Mas o segundo, tá ligado? Tipo, acerta. Tá ligado? Causa 2 pontos de dano. Eu fui em passinho de tango assim e pá, taquei o outro. Rosa na boca, rosa na boca. Errei. Põe a rosa pra você, não pôs a rosa na boca. Droga, esqueci da rosa. Caralho. De novo, Grey Arrow. Mesma coisa. Seu amigo tá lá, tipo, coisa de atuar, já tá, tipo, sangrando já. Tipo, 2 cortes. Eu. E cercado por 2 goblins. Eu apertei o 1 pra fazer a marca de caçador em um dos goblins. E agora estou prestes a mandar um tiro certeiro. Vamos ver. Bônus do que eu ganho? De. Não rola, né? Puta que pariu. De sorte. Por que você não pegou o talento, tiro certeiro? Porque foi você que pegou os talentos por mim? Porra. Acertou. 13. Acertou. 6. Pegou o Goblin, já caiu um. Sobrou só um pra você, Art, que tava. Eu quero que ele fincou a espada em você. Acertei. Vinga! Ah! Bonito! Seis. Você já tava pulando assim, você caiu e fincou a espada, você já tava tipo olhando no chão, você puxou só outro virote. Tirou, tipo, foi na boca dele e ele caiu pra trás, tá ligado? Nice! Não muito. Não machuquei. Você não é especialista em combate. Sim. Sou especialista em abrir crocs. Da próxima vez, se for correr desembestado e atacar alguém, ataca os que estão me atacando. Esse vira, ele é forte. Bom, era o que estava mais perto. Eu achei sua escolha muito justa e digna. Eu concordo. Continue assim. Concordo, meu companheiro. E aí, o que vocês fazem? Seguimos, estamos aqui já. Esse local aqui era como se fosse o mesmo ninho deles. Vou tentar dar uma não, tem, não tem saída pra cá. Vou tentar procurar aqui, dar uma olhada se acha algum item, alguma coisa. Onde é onde eu vejo que é o monte de palha mais power assim, que deve ser o do chefe deles? É o que tá mais no 20. Canto. Mijei lá. Você acha meio mijo? Procurei antes dele mijar. Mijei quando você procurava. Procurava. Pegou um pouco de você. Você deu uma papulejada ali e nos arredores. Né? Você encontrou 30 peças de ouro, puta 50 merda. Peças de prata, um frasco assim com líquido dentro. Que cor? Urina. Transparente. É, o xixi dele caiu. Era meu. Relaxa. Transparente que ele bebeu muita água. E uma adaga de prata que emitia luz. Boa. Sabe, quando você empunhou ela assim, tá ligado? Você vê que ela emite um brilho bem grande assim. Eu vou usar ela, o que ela é? Um D4? É, normal, uma adaga normal. Só que é a adaga da festinha neon, tá ligado? Tá. É isso. É a adaga que é que alucinava a rave da galera. A adaga de bote. É. Eu disse. Você deve saber, né? Você não puder, cara. Você tá ligado, né? Você faz um teste assim, você vê que você consegue tipo, diminuir a luminosidade dela e aumentar bastante. É, ia dar tesão, tira tesão. Como se fosse isso. Uma lanterna, né? Vou usar então? Não, dá. É mais como se fosse uma tocha mesmo. Ela ilumina em raio, ela não foca a iluminação. Tá. O tio apaguei a lanterna e fiquei com ela. A lanterna ilumina bem mais longe, cara, que ela. Essa droga aí lança raios? Não, ela funciona como uma lanterninha mais estilosa. Já vi mulheres usando assim. Estou vendo uma agora. Ilumina. O líquido dá pra tentar descobrir o que é? Não só dá. Se você dá uma lambidinha lá. Dá uma cheirada aí. Pode tentar usar, cara. Abre a tampa e cheira, vê o que coloca aqui. Operar instrumento mágico, desculpa. Que cheiro do quê? De urina. Eu não disse. Tem cheiro de nada, cara. É água, então é transparente, não tem cheiro de nada, pô. Não parece. O tubo é todo trabalhado mesmo, entendeu? Tipo, é um tubo de ensaio do laboratório. É água chique. Ah, foda-se, eu tomei. Você tomou? Tá aquela goladona assim, né? Ô Rick, é só nós agora. Você começa a sentir muito bem assim. Você começa a ver tipo. Você sentiu bem? Seu corpo assim começa, tipo, eliminou a dor, eliminou o cansaço. Você cura 3 pontos de vida. Uau. Olha, ah, é, só... mais um, tipo, 4 pontos de vida. Eu curo meu life inteiro. Fico com 7 por isso. Você parece bem. O que era isso? É água? Eu não sei, cara. Acho que era uma poção de cura. Uou. Você puxa assim, uou, tipo, a coisa assim, dá uma olhada no corte assim, fechado. Ah, era uma poção de cura. Olha que bacana. Limpeza. Agora só tem o caminho de onde vocês vieram. Então é pra lá que vamos. Eu não pretendo dormir aqui. Voltando ali, você vê que tinha o... Naquela primeira... por ali, numa das salas ali também, tem uma outra porta que dá pra um outro local, com um corredorzinho. É lá? É lá. É lá. Olê. Olê. Vocês vão seguindo quem tá na frente? Que eu. Porta? Tá. É. Você foi andando assim, né? Faz pra mim o teste de observar. Percepção. Graças à iluminação do nosso amigo aqui, você tava chegando perto e de repente você vê tipo tem um fosso no meio do corredor. Ah, bom, fosso, fosso! Porra! Não é fosso? Ui! Também. É um fosso. Na verdade, parece que essa parte aqui do túnel que realmente, tipo, desse corredor aqui desabou, né? Tipo, não tem... Mal tem uma beiradinha bem pequenininha e é um fosso, tá ligado? Tipo, chegando perto com a luz pra ver, tipo, meio alto, tipo, uns 6 metros de profundidade. Ele parece ser um fosso, tipo, não tem nenhuma saída pra nenhum lado lá. Não, não tem. O corredor continua depois. Não, não. Dentro do fosso não tem nenhum caminho que continue. Não, tem só um monte de entulho lá embaixo. E não parece nem um pouco agradável se caísse. Vai pegar os corpos dos goblins que a gente matou, a gente vai enchendo aqui e passa por cima deles. Acho que não são tantos. Acho que não são tantos. Voltamos então. Então tem nada... Como... Corredor não, o corredor depois continua pra lá. Voltar é de onde vocês vieram, você vai voltar na cabeça. Ah, mas dá pra pular o fosso? Dá pra tentar. Tentarei. Com minhas pernas pequenas. A gente pode arrancar uma das portas que tinha lá atrás e fazer uma ponte. Se tem alguma coisa caída que dá pra fazer uma pontezinha, uma coisa marota. Então, ele tem 3 metros. Não tem uma porta que dê. Tem 3 metros de distância assim, pra pular pra ter outra margem. Vou pular. Eu vou pelo cantinho, se tu quiser. Dá pra tentar ir pelo cantinho também. Pulei. Tem alguma coisa em cima que dá pra, tipo, tacar uma corda com alguma coisa? Não dá. Pulei, passei e falei, você vem como segura, não? 25 de aqui. Seu rabo, eu não chego aí. Tá. Pulo. Então, Juan, toma a distância, pula, normal. Para do outro lado assim, dá só aquela, 2 passinhos assim. E faço uma pose. E parou. Cara, nosso amigo Art... Vai pelo lateral assim, você vê, tipo, se equilibrando quase onde não existia apoio, tipo, tentando segurar assim nas regularidades assim da parede ali mesmo, tá ligado? Vai bem mais devagar, mas chega do outro lado e vocês veem um anão lá do outro lado, lá parado. Pensativo. Vem, pô! Pensativo. A gente segura desse lado, vem. A gente pode jogar uma corda, amarrar você e vinte seu... Acho que você pula, vem. É, se não... Me joga a corda e eu pulo. Vocês ficam segurando na corda. Mas daí se você descer, mais fácil pra gente segurar do que o baquezão onde você cair. Vocês são dois grandes bípedes da superfície, pô. Vocês aguentam? Eu sou fraquinho, cara. Eu aguento. Que pariu. Se você não... você pode tentar realmente, porque ele tá chegando assim, tipo, você não consegue chegar, tentar pegar ele. Vem na minha. Já fiz muito isso com mulheres e algumas eram maiores que você. Se você é maior que eu, não é difícil. Eu digo de peso. Vem lá. Justo. Vamos lá, então. Você tem atletismo? Tenho. Tem, então é mais 6. Aí, beleza. Eu me afasto. Eu me afasto mais. Eu sento e fico. Eu me afasto vendo. Mais. Tô de braço aberto, hein? Vem. Eu corro nos passinhos. Aí eu saio da frente. 22. Você dá a mesma distância, você vai tipo anão mesmo. Pulou. Parou assim, tipo, pesado assim, meu tempo. Parou assim. Agora eu acho que a gente avisou o resto do lugar. Se alguém não tinha ouvido, né? Que venham. Gostei do pulo, viu? Eu também. Bacana. Mas deu um pouco o joelho. Já pensou em fazer circo, alguma coisa? Talvez, quando aposentar. Tá ok. O túnel vai seguindo, né? Vocês veem realmente que o tempo foi bem cruel com isso daqui. Somente o anão reparou, agora nas construções melhores. Viu que era uma construção anã. Né, na época, foi feito por anões isso daqui. Ah, tô em casa! E aí você reconhece daquele peso assim, tu fala, pô, se tivesse cuidado, cara, tava ainda muito bonito. Mas já tá muito tomado pelo tempo já. Vocês seguindo o corredor, mais alguns metros, ele vira à direita e continua reto. Direito. Direito. Faz um teste pra mim de rastrear. Ok. E caso ajude também, o conhecimento que eu peguei é masmorra também, se de repente. Opa! Se de repente alguém quiser. Rastrear? Uhum. Sobrevivência. Tá. Sobrevivência. Você viu ali marcas ali, tipo, seguindo mesmo pela direita mesmo, tipo assim, os curtos, recentes. Provavelmente que era cobalt. Você viu também? Eu e o Art vimos passinhos pequenininhos, provavelmente koboldzinhos ou goblinzinhos ou filhotes de orcs. Deve ser aquele kobold que fugiu da gente. Vamos matá-los. Maldito. Quem sabe eles não estão torturando alguma donzela por aí. Puta que pariu, olha só. Eu vou praticar um pouco agora. Pratica aí. Conforme vocês entram ali pro corredor, vocês veem uma câmera bem grande mesmo. Né? Maior do que da entrada, deve dar uns 12 metros por uns 20. Né? Uhum. Você olha e fala assim, cara, com certeza isso aqui deveria ser, na época, uma maravilhosa mesmo, tipo, sala de estar, tipo, anã, né? Tipo, um lugar para o pessoal reunir, conversar, beber cerveja, tudo, se não fosse agora, tomada por também um monte de tranqueira, assim, não sujo igual no outro local, mas você vê que tem várias coisas entulhadas, peles assim, tipo, pedaço de roupa, uma roda de carroça, sabe? Tipo, uns pedaços de pau, uma cerca colocada num canto, sabe? Tipo, tem vários objetos, potes, panelas, pedaços de metal, tipo, que o ferreiro usou e jogou pra fora. Você vê que tá entulhado de um monte mesmo de quinquilharia mesmo, que foram recolhendo a esmo e foram juntando lá. Quando vocês vão entrando no local, principalmente com a luz que veio trazida, né, do nosso amigo Art, já ilumina já porcamente mais pra frente, você já vem já, tipo, ela reluzindo em pontos, assim, tipo, de metal que estão sendo segurados por várias criaturas, né? Vocês veem que eles já estão, já, tipo, uma formação mesmo, parados, assim, tá ligado? Tipo, pra poder enfrentar vocês, né? Com vocês veem um goblinzinho, tipo, menor, mesmo escondido, assim, ali no meio, né? Também um com medo. Um goblin, desculpa. Um kobold, mesmo escondido no meio ali. E tá as criaturas todas ali, tipo, paradas ali, tipo, prontos pra defender o lar delas. Peraí, meu querido, vamos falar de números. Estamos falando de quantos? Estamos falando de... 9 kobolds. Um bom número. Eles estão armados, tá assim, tipo, parados, assim, tipo, já... Tipo... fazendo uns gritos, assim, uns... Meio assim pra vocês, assim, tipo, não partem pra cima, mas ficam ali. Eu acho que só não querem que a gente entre aqui. Mas a gente tem que entrar, a gente vai fazer isso. Oh, os anões que moravam aqui antes também não queriam que esses seres de merda ficassem aqui. Tinha outro caminho pra lá. Mas esses são eles que estão fazendo mal. A gente veio pra matar o mal, não é? Eles são kobolds. Eles fazem muito que mal. Que se foda essa porra uma construção anã e eu vou tirar essas merda daqui. Eu voltei, depois que eu pulei do buraco, eu voltei a andar com a flecha no ar. Eu atirei. Eu só que eu florei no reflexo. Muito bem, então. Você atira, cortei joga os dedos nas têmporas e olhei assim, tipo... Pô, tô invadindo a porra numa construção anã! Esses filhos da puta! Que mostrem alguma escritura pra falar que alugou pra eles. São só 9, já fiz orgias maiores. Caralho! Isso aí, diz aí. Acertei. Né? Acertou, eu jogo dano. A menos que o cara tivesse muito bem escondidinho, eu tentei mirar no que tava... Aquele que tava escondidinho, eu reconheci que foi o que fugiu, que eu... Uhum. Foi nele. Tá. Bem, ele já tava já ferido mesmo. Se atira, ele cai. Os outros kobolds, assim, tipo, olham assim... E aí vem correndo na direção de vocês, tá ligado? Tipo, com as lanças em punho. Eu grito no cu dos seis! E beleza. Olha! Iniciativa pra todo mundo. Os kobolds entram com 14 iniciativas. Eu começo. Muito bem, começa então, Art. 10 iniciativas também. Tem 4 deles que ficaram mais pra trás, e os outros 5 que estão armando as fundas, e os outros 5 correndo na direção de vocês. Tá. 12. Oi? 12. Acertou. De trás da funda. Tá. 3. 3? Acertou, tipo, um kobold já, tipo, ele já... feriu assim, já correu já pra um lugar pra se esconder. Os kobolds agora, tipo, vêm, eles vão lançar, tipo, as fundas em você, fazer atacar eles em grupos, assim. Os da funda atingem, três deles que sobraram, cada um deles atinge vocês. Uhum. Cadê o D4? Dá um ponto de dano em cada um, vocês recebem um balaço, tipo, no peito. Os outros cinco, assim, vêm atacando vocês. Na mão? No coisa mesmo. Na lança. Um deles, tipo, na verdade vocês dois estavam, acho, mais na frente, né? Os mais guerreiros, assim. Uhum. Dois deles tentam atacar, tipo, pulando se você, assim, você se desvia. Olê! Os outros três também, tipo, vêm, assim, tipo, já cercar você com a lança, fica tentando te espetar, assim, com a lança, assim. Mas, tipo, fica parado no armador de couro mesmo, tá ligado? Tá. As coisas. Aí é a sua vez. Tem três me apurrinhando com lance, então, bem na minha frente, né? Mija neles. Não, pra tomar uma lançada no pau não vai rolar. Porra. Sei lá. Queria tentar pegar uma das lanças e tacar o... Na verdade, pegar uma das lanças e tentar atacar um kobold no outro, assim, se eles estiverem próximos. É, faz até uma jogada de ataque contra eles. E tenta ver se consegue pegar a arma deles, desarmar ele. Jogada de ataque normal? É, jogada de ataque normal. Força. Força. Só força contra... Tá. Força mais bônus base de ataque. 14. 14. Força, bônus base de ataque é o 2, mas tá, são mais 4, 15. 15? Uhum. Você ficou naquele... Puxa, né? Puxa, empurra, puxa, empurra. Acho que você tomou a lança dele, assim, do kobold. Ah, eu tomei a lança. A minha intenção era, tipo, com o kobold ainda segurando a lança, eu tentar... Tá, consegue então, joga daí. Vai dar um D4 no do lado, tá ligado? É só tudo pela clássica, cara. Tudo pela magia de Hollywood, meu querido. 3? 3. Deu 3 de dano, assim, tipo, no do lado. One? Tá, floreio de mão já. Fiz um floreio e tentei espetar a barriga do cara. Da 14. Acertou. 9. 9? Você já espeta assim, tipo, tira. Você vê só, tipo, sangue jogando, velho. Não, eu dei uma. Você deu um olé no sangue também. Sangue é pra não sujar minha roupa. Você não pode estar cheio de sangue pra você ficar com as meninas, não, cara. As meninas não conhecem. Mas ele está morto? Oh. Então eu vou atacar o boss porque eu tenho 3 passar aqui, ó. Tá. Você tinha 2 em você, você já pode atacar ele do lado já. Não, 10. Não deu tempo de pegar o do lado, arte. Eu peguei a besta, tô tirando os do fundo mesmo, com a funda. Fundo com a funda, entendeu? Tá lá, bastante. Mirei na perna dele. Vou tentar não matá-los. Tá. Você viu que o outro fugiu? Eu queria comer ele, né? Acertei. Acertou. 3 somente de dano. Deu uma flechada no joelho também dele, tipo, ele cai. Isso vai virar guarda. Mas pegou uma artéria e ele morreu de... Desgosto. Os outros daí que sobraram daí, tipo, tentaram. Os outros dois vai tentar atacar você. Um deles acertou. O outro tirou miserável os dois. E atrapalhou a atacada do outro e o outro também. Deu 1 de dano em você, tipo, deu mais um palácio de dano em você. Os outros três estavam em cima do Green Arrow aí. Um deles acertou. E os outros. Ah, mas eles já estavam tão altos de atacar assim, eu peguei um com a lança, tá aqui em cima do outro, já tá. É, bateu ali com a lança, soltou, eles deu uma coisinha assim, já foi, cara. Uma coisinha assim é uma rodada. Uma coisinha assim é uma rodada. 4 pontos de dano em você. Que pariu. E o último que sobrou ali em você vai tentar te acertar. Ele tenta também, tipo, com a lança assim, tipo, fica assim na sua armadura de malha. Então, é, tipo, só sente só a pressão assim, mas tipo, não. Não, fiz uma pose. Pessoal, uma força. Tá de boa. Tá de boa aqui. Grey Arrow? Eu posso. Eu estou flanqueado nessa porra, tô sentindo, né? Você tá. Não, você tá bem cercado, você não tá flanqueado. Porque três me acertaram com 16 de CA, puta que pariu, né? Tipo, você só não tá flanqueado ainda por causa que o One tá do seu lado, tá ligado? Tipo, não tá deixando flanquear, porque senão já tá ali. Na minha, pô. Não, porque eu ia tentar me afastar, tá ligado? Pode tentar se afastar. Mas aí eu posso afastar e atacar? Sim, você anda e ataca. A gente tá num lugar totalmente aberto, tem algum lugar que não, tem uma sala grande. Uma Vocês estão na entrada mesmo, né? Vocês estão ali do covil deles. Uhum. A entrada, tipo... Tem aqui, como eu falei, a sala é bem ampla, né? Tem 12 por 20, então essa entrada tem uns 12 metros, mas não tem pilastras aí no meio. Só uma noite, cara, não precisa de pilastras. Não, sim, justo, justo. Só se eles quiserem. Só se eles quisessem. Bom, tá, então atrás de mim tá o Juan. Não, tô do seu lado. Tá do seu lado o Juan, mas atrás tá o Art. Tá. Então eu tentei. Não sei se os dois vão ser as duas pilastras. Eu tentei me enfiar entre os dois. Você já tá. Mas bem entre assim? Sabe, você tá colado com o Art, com o Juan, e o Art tá tipo uns 2, 3 passos atrás de você. É, aqui não dá pra funilar, mano. Tem 12 metros aqui. É. Né? Foi foda funilar. Bom, então eu só me afastei o máximo que deu. Fui afastando e retesando. Afastando e retesando, afastando e retesando e ataquei. Acertou? Acertei. É isso que tá foda. É isso que tá foda. Um de dano? É isso que tá foda. Você deu um de dano naquele que você já tinha te atingido, já acabou, já te precai. Alright. One. Bom. Escapou do outro ataque. Fiz um florei tanto que. Eu falei tanto que errou. Arte. No mesmo esquema no terceiro que tá com a funda lá. Vai lá. Só dei aquela miradinha. Acertei. E. Já joga aquele tipo dado do dano e do, da sua junto. Quatro. Quatro? Caiu outro maluco. Já caiu, já só sobrou um agora. Certo? Não, eu peguei os. Eram quatro. Eram quatro? Eram nove no total. Quatro e cinco atacando vocês. O último viu aquilo ali também já correu já pra se esconder. Tá ligado? Tipo, já pra. Não fugiu, se escondeu mesmo. Certo. Os outros dois que sobraram vai tentar. Dois vai atacar você e um vai perseguir o Green Arrow. Uhum. Perseguiu o Green Arrow e errou. Uhum. Os dois daí ficaram ali meio que cercando você, tentando te flanquear. Um deles errou. O segundo acertou. Ah, olha aqui, filha da puta. Ele consegue espetar a lança dele. Na minha bunda. Que te dá. Tipo, aqui do lado, aqui assim, tipo, te dá 3 pontos de dano. Tá. Eu já? Já. Já tem de novo um cara já junto de você. Que tenta te acertar. Bom, mesmo esquema, cara. Fui afastando e retesando, porque eu vi que isso dá sorte. Afastar e retesar. Afastando e retesando, afastando e retesando. Ih, não, dessa vez não foi, não. Não. Você recebeu aquela. Você recebeu aquela espetada aqui do lado aqui, já te chamou a atenção, já senão já tá sendo meio flanqueado. Tá ligado? Eu dei uma rodopiada e ataquei o que me atacou. Beleza, era um. Bonito. 7 de dano. Você já cortou, já riscou assim, já tipo, o peito dele, assim, tipo, até o osso. Abriu, tipo, ele já rodou junto também, já caiu. Você continuou o giro. Continuei o giro assim. Puta. E aí. Oito. Valendo. E aí. 4 de dano aqui. 4, então. São 6 de. Não, são 8 de dano. Você já cortou, já deu um rodopio no próprio eixo, já cortou os dois malucos já, tá ligado? Na parada eu parei no passinho assim meio que com o pé erguido e olê! Olê! Pronto. Mirei no que tava perseguindo o Grey. Não, é, antes eu falo pra você, tem um cara que correu pra se esconder. Tá, tudo bem, eu. Deixa ele liberar no meu homem. Ele não me atacou. 9 errei. O homem agora tá, tipo, o kobold ali, tipo, no meio de vocês três, assim, tipo, contando lança, assim, tipo, ele vai pegar e vai correr mesmo, assim, tentar enfiar a lança em você, Green Arrow. Ajusta em mim? Errou. Mais boa praça? Ele foi pular, assim, tipo, ele errou. Eu queria pegar a flecha na mão e fincar nele, mas é muito menos dano do que ele colocou o negócio. Você pode tentar aproveitar, porque ele errou, né, tipo, no pulo que ele foi dar, você pode tentar acertar, tipo, no ar. É bonito, hein? Vai. É bonito, então eu tentei fazer essa. Aproveitando já que ele errou mesmo ali ao ataque, né? Se você acertar é porque você já acertou ele. Achei digno e justo. Acertou. Lindamente. Já, tipo, ele tava pulando, você já mirou a flecha, deu, já parou já no ar, já caiu. Toma, filha da puta! Mijei nele. Marca aí risquinho, mijo 2. Tá. Só falta 98. Só falta 98. Ih, tem, aqui tem. Ah, fora que você deu umas 4 mijadas antes já. Não, mas tem uns lugares específicos, porque eu mijo fora dos lugares. E aí, o que vocês fazem? Ver que flechas eu posso recuperar primeiro. Foi catando as flechas, enquanto isso segue a galerinha lá. Que galerinha? Que se escondeu. Deu pra ver onde eles foi? Pode tentar falar em uma percepção pra ver se acha. Não. Tô dando uma olhada também, bicho. Não. Tô preocupado com as flechas. Tipo, os caras se esconderam mesmo, tiveram se escondendo aqueles monte de ninho que tava lá com aquelas quinquilharias, ligado? Não tem porta nenhuma. Ali vocês andaram, né? Tipo, essa sala bem ampla mesmo. Vocês não acharam, tá ligado? Tipo, porta. Não tem mais porta nessa porra? O que anões fazem? Não fazem porta? Tá que pariu. É um salão mesmo. A gente cavoca. A gente cavoca e não deu tempo de terminar de cavocar. Pareceu. Então a gente volta pra segunda vez nesse jogo. Vocês retornam e tem aquele caminho só pra vocês seguirem. Perfeito. A gente vai pro ano. Vocês vão indo, conforme vocês vão indo, rola um teste pra mim de percepção todo mundo. 12. 10. 6. A gente tirou 12, né? Vocês estão chegando pro corredor assim, tem uma porta, né? Uma gradinha mesmo assim, você vai em cima. Você uhum. escuta pela gradinha um ronco, cara. Alto. Bem alto. Você dá uma olhadinha lá. Tem uma sala, mais uma outra sala ampla, né? Que tem uma... Que deve ter sido algum local de... algum lugar pra servir bebida, alguma coisa. Você vê, tipo, vários pedaços serem, tipo, de cadeiras ali. Você consegue ver, né? No centro, assim, tipo, tem uma pilastra. E tem, tipo, uma criatura grande, assim, humanoide, né? Encostada, assim, na pilastra, assim, do centro, assim, roncando, tá ligado? Tipo, o bicho tem pelo menos uns 3 metros, um monte de músculo, assim, tipo, competindo no lugar pra ver quem que ficava por cima de quem, né? Uma puta uma roupa rústica e uma clavona, assim, tipo, do lado. Tipo, cara, é a porra de um ogro, cara. Grande pra cacete. Tinha uma porta? Tem uma grade. Dá pra ver uma outra porta dentro dessa grade? Ah, ou faz um teste pra mim de conhecimento com as morras. Você que. Acho que é ele que tá fazendo mal. Passou. É, sabe que pela construção aqui, que vocês estão vindo, né? Não tem porta. Esse local, com certeza que é um local de passagem, vai ter portas pra ir pra lá. Tipo, não tão. Falta ainda, tipo, alojamentos, locais, outros locais pra ser uma fortaleza desse tamanho. Tipo, não pode ser só isso, ligado? Tem mais coisa pra lá. Bom. Provavelmente vai ter alguma coisinha ainda pra xeretar pós-ogro ali, mas... Ele tá dormindo, pô, deixa ele dormindo lá, tá de boa, fez uma festinha. Mas ele é o mal. Não, ele não é o mal. Não sei, não vamos nos precipitar nessa porra. Peraí, vamos recapitular, por que a gente entrou nessa merda? Como assim que a gente entrou nessa merda? É, você também não sabe a resposta, né? É impressionante que uma porra de um super-herói tem que ouvir. Por isso que eu trabalhar sozinho até hoje. Quando sairmos daqui, procurarei um clérigo. Tá aqui no grupo Ival. Então vamos... Acho que a gente vai precisar de boa, ele é um ogro, a gente não vai conseguir matar ele. Então eu vou perguntar pra você, por que a gente veio pra entrar nessa porra aqui? Explica pra ele. Eu não sei, vocês pegaram a missão. Ótimo. Eu só vim junto, ele queria mijar em alguma coisa, queria mulheres e a gente veio aqui, é assim. Não achei nenhuma mulher até agora. Não tem um ogro na lista de mijar. Então, mas, bom... E ogro não é mulher. Tá... Ué. Pode ser uma ogra. É. Já peguei algumas, mas não tão grandes. Dá uma olhadinha. Então, é um novo record. Posso ter pegado a filha dele, é melhor a gente ir embora. A porta tá aberta. Testa. Pra quê? Tá aberto. Vocês querem tentar passar na miúda? Eu acho que eu consigo. O ladrão com certeza consegue. Eu consigo. Eu olho pra vocês. Tipo... É, o Ranger passa. Também tem furtividade também, consegue passar. Ambos temos furtividade, mas você tem mais sorte nas jornadas, então vai assim, ó, passa na miúda, vê se realmente tem alguma coisa que vale a pena, que seja caminho ao invés de um parquinho. Tem outro caminho, só pode ser aqui. É, você mesmo sabe que, cara, é passando por aí. Ah, já a fez gente fez todos os outros corredores. E aí você sabe que, mano, é aqui mesmo e tem que se virar com o outro. Tá, então as esperanças acabaram e o lance é que tem que ser por aqui. Tá compreendendo? Já imaginava, foi o que eu disse. Então a gente vai se entender bem vagarosamente. Tipo, pisa cada ronco, que aí não tem erro, cara. Ele roncou, você pisou. Aí se a armadura fez barulho, tá no meio do ronco, tá sussa. Essa é a fita. Pela grade dá pra ter uma visão geral da sala ou não? Não, não dá. Com aquela abridinha que tem na porta, colocar a cabeça ali, dá pra ter uma visão? Dá. uma sala razoavelmente tipo grande, né? Na parede, vocês estão entrando aqui pela parede, na parede da esquerda tem uma outra porta. O que tem na sala? Na sala, cara, você vê várias, parece ter sido tipo, algum tipo de salão de festa, alguma coisa, você vê várias coisas tipo destruídas, tá ligado? Tipo, madeira muito poída, carcomida, tipo, restante de mesa quebrada, né? Tipo, ainda caneca, ainda tipo tudo amassada, né? Tipo, você vê basicamente lixo. Mas ali parece ser a casa do, onde o ogro vive ou ele está ali matando sim. Guarda? Parece ser o local que ele vive, tá ligado? Tipo, ali, em volta ali da pilastra, ele tá encostado numa pilastra, tipo, não muito grande. E ali parece tipo meio cafofo dele ali, tá ligado? Então. Eu dei uma fitada no ogro. Tem alguma coisa da hora nele? Bonitão? Uma coisa de não, tá só uma veste, tipo, uns retalhos de couro que foi costurado de várias roupas diferentes, né? Tipo, cobrindo assim parcialmente o corpo dele. E uma clava grande do lado. Deu uma fitada no ogro, ele parece ser um ex-ogro meu ou não? Não, cara, acho que não, cara. Tô tranquilo. Pode ser, cara, mas foi assim, você não encontrou semelhança nenhuma com nenhuma filha dele que você perdeu. Bom, nós temos três opções. Passar sem ser ouvido, quatro. Passar sem ouvido. Passar sem ser ouvido. Tentar atrair ele pra fora e a gente entrar. Eu sempre carrego fogos de artifício na minha bolsa. Posso pôr um com pólvora meio longe, assim, explodir. Uhum. A gente ficar meio escondidinho ali, ele vai sair e vai pra lá. Ou a gente pode pegar cordas e tentar amarrar ele sem ele perceber. Quando ele acordar, ele não vai sair. Ou pode tentar matar ele. Péssima ideia também. Temos essas quatro opções. Ficamos então com a opção número 1, né? Ou 2, vocês já dois também. De atrair pra fora e se debilitar. A gente aí se teremos um ogro acordado para a nossa volta. Né? Gente, o ogro não vai dormir pra sempre. Pra sempre, tipo. Eles dormem. Entendeu? Aí agora, tem que arrumar um jeito passando que ele acorda. Com ele dormindo aí, você consegue dar aquela facada marota no pescoço, na jugular, papapá. É grande demais pra isso. Ah, tem músculos demais ali. Uma facada pro florete dele. É grande demais pra isso. Então vai, eu passei. Quietinho. A cada roncada. Passou, o ladrão nem precisa. Ranger. Quando ele disse que passou, eu já tava do outro lado com a porta aberta. A outra porta tá aberta ou tá trancada? Tá aberta. Tem atividade também. Não esqueça desse detalhe. Passou. Fui passando ali também, né? Conseguiram passar então pelo ogro, então, tipo, no silêncio. Bonito. Fecharam a porta atrás dele. Eu tranquei a porta. Tá bom. Mentira. Ah, droga. Seguindo ali, vocês agora têm um corredor que segue, vira 90 graus pra esquerda novamente. Ok. Tá ligado? E aí vocês têm uma outra, uma pequena sala ali. A gente tá numa sala. É, agora vocês estão no corredor, agora vocês estão numa salinha. Uhum. Né? Na salinha ali vocês veem, tipo, meio que longe, né? Uma fogueira. E vocês começam a escutar tipo, umas vozes. Masculinas ou femininas? Todas masculinas. Droga. Tá foda a fita pra você. Eu virei a daga agora. Tem a fogueira iluminando. Dá pra se guiar mais ou menos assim. E não chamar muita atenção pra cá. O que parecia ser? Não dá? Da distância que você tá, não. Tem que chegar mais perto. Você tá ouvindo, claro, duas criaturas gritando com uma, mas você não consegue distinguir. Eu vou chegar bem devagarzinho pra tentar ver. Fertilidade. Foi. Você foi se esgueirando ali, tipo, bem pelas sombras. Você chega assim, no centro você vê, né, tipo, ali na sala tem uma fogueira ali queimando ali. Amarrado próximo da fogueira, tipo, uma estaca, tem um anão, né, gritando, tipo, aos impropérios, assim, pra duas criaturas humanoides, tipo, como se fossem uns meio porcinos, tipo, presas também, portando, tipo, machados. E aí eles, o cara, ele está, tipo, fundo da vida, né? Tipo assim, tipo, gritando, tipo, ah, seus malditos orques, né? Tá emporcalhando todo o lugar onde era dos meus ancestrais. Vocês pagarão por isso, né? Tipo, lá. Aí os orques, assim, tipo, pegando pedaço assim, tipo, com o machado, jogando uns pedaços de brasa assim da fogueira nele, assim, tipo, na mão, assim. Ha ha ha ha, até parece. Primeiro teremos um trabalho difícil de decidir qual parte sua comeremos primeiro. Tá, só. Puta que pariu! Quantos orcs? São dois? São dois. Só pra eu ter uma ideia. Como é que tá. Imagina uma sala normal mesmo, tipo, 6x6. Vai, sala normal assim, 6x6. Um pouco maior que essa sala aqui de casa, né? Tem uma fogueira no centro ali. Os orcs estão, tipo, de costas pra você, né? Tá ali assim, tapando assim. Você consegue ver uns pedaços assim do que seria esse anão, né? Ele tá amarrado num pedaço de pau que foi fincado ali no meio. Não tem. Eu poderia, por exemplo, tentar jogar uma daga, fazer um barulho do outro lado para os orcs verem, para soltar o anão? Poderia tentar. Porque daí teria uma pessoa a mais na luta. Eu não sei se os dois iriam verificar o barulho, né? Mas pode tentar. Agir. Mas, tipo, tem. Eu não sei se os dois. Não é certeza que os dois vão. Porque com a fogueira não dá para eu chegar sem ser visto mais perto que isso. Eu falei, eles estão de costas para você. Mas eu não consigo matar dois orcs num golpe só. Só pra constar, orc sendo meu inimigo predileto, o que que me dá? Mais dois pra acerto e dano. Tá. Me chama lá que eu tô aí, bro. É, não, porque vendo isso, tipo, eu tô... Não, vocês dois estão mais pra trás. Eu falei pra vocês. Ira lá, matar um, ele já dá uma flechada e já chega chegando, cara. Assim, dá pra usar o seu ataque pelas costas aí agora. Assim que eu ver isso, então... eu não vou me conter muito, cara. Eu vou... Não, mas você é flecheiro de qualquer jeito, entendeu? Não, assim, mas que eu... Então vai, ataque furtivo num... Você vai fazer algum sinal pro Ranger? Dá um toque pro Ranger ficar. Dá pra eles me verem pra ter. Porque eu tava contando que eles vão vir, grita, eles vão vir. É, dá pra você seguir, tá ligado? Tipo, voltar um pouquinho e fazer algum sinal pra ele. É. Uhum. Ok. É, peraí, corta no meio. Só pra pessoa entender, eles estão tentando fazer uma mímica pra poder. Alto. Professor já. Nhoi. Gordo. Forte. Ah, não. É o seu Madruga quando é boxeador. Esse patia. Ah, ok. Mas nós temos que pegar os dois? Porra, tá foda. Não dá jogo, né? Eu tenho que pegar os dois, não dá jogo, né? Ah. Tá, tudo bem. E quem falou foi um grito? E aí falou... Tu era que enfiar o dedo, você pode tentar aproximar também, tipo, pelas... Não, a gente já fez, a gente já combinou. Já combinou, tá combinado, cara. Pô, tá. Ele vai enfiar o dedo no rabo do cara, agora vai gritar e... Eu vou dar o ataque furtivo com a luta com a besta. Escondido. Você tem que chegar tipo, até 9 metros, pelo menos, dele. Sim. Mas eu tentava me esconder, se ainda assim, a gente já... Saquei o florete. Os cara tá de costas, né? Saquei o florete e foi esperando o grito. Esconder-se 18. Beleza. Tenta o ataque furtivo aí. Já joga o dano junto. 14. 14. Mas é um D6, né? Isso. Esqueci. Mas é 9. 9 de dano? 9 de dano. Você pegou, tipo, deu um ataque assim, tipo, pegou assim na nuca, tipo, do orc, tá ligado? Tipo, ele deu uma cambaleada, foi pra frente assim, tipo, caiu em cima da fogueira e, mano... Olê! Tá, ouviu o grito já? Tá, tipo, tá, colou, você conseguiu pegar fogo nele assim, tipo, ele tá pegando corri feito louco. Esse é o grito, vamos lá! Eu disse que ia ter o grito de sinal. Corri feito louco. Correu feito louco, iniciativa só pra ver qual dos dois que vai. Apesar que eu. Surpreso, cara. Eu. Você. Você tá. Foi correndo igual louco ali, você vê tipo o orc virando assim, tipo com machado, tá ligado? Sim, eu já me imaginei numa tourada, foi que nem um touro com o florete pra pegar você o cara. Você imaginou na tourada, foi que nem um touro e o orc foi que nem um toreador. Vamos lá, pô. Tá com machado. Touro com o toreador agora. É. Crítico! E... Joga de novo ou multiplica? É, multiplica aqui, ó. 8. 8. Mais sua força. 8. 16. 16 de dano. Você já viu cara correndo assim? Já vi muito. Pula assim, algum cara. Barão. Mano, você enfim, usa a outra mão pra apoiar no cabo e empurra, cara. Mano, o orc quando virou e viu o que que era, já tava até com o cabo, já foi enfiado assim, a coisa saiu tipo... O ponto da espada sendo tipo do outro lado, assim, tipo. Eu fiz uma pose em cima dele. Aí você só tirou assim, virou de costas, tipo, o orc cai assim, tipo, no chão. Você vai falar, é assim que eu gosto, ataque sincronizado, rápido e preciso, onde eu não me machuco. Justo. Gostei. Ei, quem é esse anão aí? eu comprei. Não, não, não, tipo, tá ali, tipo. Ah! Aventureiros! Me tirem daqui! É pra já! É pra já! O senhor tem uma filha? Sim. Não, não tenho uma filha. Ah, que pena. Primas, talvez. Você é daqui? Fui lá desamarrando ele. Acho que sou melhor pra isso. Eu ia pegar a flecha e começar a colocar. Ele tira assim, começa a esfregar os braços assim, tipo, ele tá bem machucado mesmo. Ele falou: ah, bem-vindo ao clube. O meu. Meus ancestrais construíram esse local. Quando eu fiquei sabendo das notícias que tava ocupado normalmente por essas criaturas vis, decidi vir até aqui expulgar esse mal desse local. Você não deu muita sorte. É, infelizmente eu não sabia que tinham tantas criaturas morando aqui, eu acabei. Curiosidade, você veio sozinho? Fazer isso? Nenhuma amiga? Sim. De repente? Não, tinha vindo com os dois companheiros, mas eles morreram. Ah, que pariu, mano. Pros orcs? Não, na verdade, um deles morreu num. A gente pegou um caminho na entrada lá que levou pra um covil cheio de ratos gigantes. Um deles foi devorado. O segundo morreu pros orcs. É... Levamos três orcs junto com a gente. Boa. Parece que tem mais além desses dois aí? Não parece que tem mais. É, seus amigos tinham filhos? Mas respeitam, rapaz! Pô, o cara acabou de perder amigos. Caramba, acabamos de resgatar. Ô, amigo, o senhor por aí não teria uma dessas poções, uma dessas águas que nego bebe e cicatriza, né? Bem, eu não posso curar as pessoas, mas os deuses podem. Posso fazer algo pra vocês, mas eu só tenho mais uma bênção só pra ser derramada. Faça! Bem, tudo bem, mas não poderia seguir com vocês, então eu teria que ir embora, porque eu estou muito machucado, eu estava pensando usar em mim. Pense de novo. Pense de novo, amigo. Ainda assim, como é que eu vou voltar? O caminho deve estar infestado. Não, não está mais. Ah, é, a gente já liberou o caminho, rapaz. Mas vocês viraram por onde? Vocês pegaram a entrada. Ogro. Ah, é, só tem um ogro na outra sala. Só. Eu não passei pro ogro, eu dei a volta. Ótimo, daremos a volta também e sairemos daqui. Qual outro caminho então que você conhece? A gente veio pelo outro e limpou tudo, menos o ogro. Eu peguei o oposto da escada. Tinha um caminho que seguia a direita e um que era o oposto da escada. Nós viramos a direita. É, eu vim o oposto da escada. Bem, pelo menos este lado de cá está praticamente limpo. Esse lado de cá tem um ogro. Mas tá, então eu voltarei pro lado. Volta pelo outro, volta pelo outro. É de boa, mas faz assim, a vida. Ele olha assim, tipo, pra você, assim, tipo, que. Olha, tipo, que Calmir abençoe esse aventureiro. Abençoa, Calmir. Curou 6 pontos de vida. Puta que pariu, tá de sacanagem, né? Tá bom, mano. Você tem 10 pra ver. Você sente, tipo, energia tipo, divina, assim, impregnando sua pele, assim, tipo, restaurando todos os seus ferimentos. Todos. A maioria deles. Todos. Eles fecharam, pelo menos. Não, não, não por dentro. Todos. O anão faz a magia então pra vocês. Sim. Se despede. Né, deseja sorte pra vocês. Tchau. E fala que infelizmente a empreitada dele não deu certo. Então vai procurar retornar com outros heróis. Você já fez o bastante, amigo. Você já fez o bastante. Calmir, no mínimo caminho de vocês. E aí, o que vocês fazem? Procura uma porta. Tem uma outra porta pra lá. Mas é que ele foi embora ou não? Oi? Eu quero. É que ele foi embora? Não, tem. Ele foi embora com três portas. Tem três portas. Ah, então é essa que a gente faz. Mas antes, era aqui que os orcs ficavam? Era. Eu quero dar uma procurada e ver se eu acho alguma coisa interessante. Beleza. 6. 12. 12? Você acabou revistando só, basicamente achou coisa dos corpos deles, você achou mais 30 peças de ouro. E tem, claro, tem as brunéias que estão vestindo os machados. Pra mim isso não, senhor. Não. Seguimos. Você encontra a porta, ela vai pra um corredor. E esse tá um pouco mais conservado, parece ter pouco uso mesmo. Né? Eles conseguem passar por uma porta ali reforçada, tava trancada, mas o ladino deu um picklock ali. Ah, safado. Especialistas. Safado. É. Passaram ali pela porta, um pouco mais conservado, né? Você vê que as paredes estavam iluminadas com umas barras de ferro encantadas com luz. Não gerava calor nem nada. Era só luz. E tava uma distância razoável, não dava vocês terem iluminação. Segue, tipo, é como se fosse mesmo quase com um túnel, é mais baixo aqui do que os outros locais. Uhum. vai seguindo até que você chega numa câmara circular, né, de mais ou menos, acho que uns 10 metros de raio, certo? Sem portas, no centro, assim, tipo, tem um... Como se fosse uma... Não é bem uma mesa, é como se fosse um... Ela é maciça, entendeu? Tipo um altar? Tipo um altar, seria assim, mas tipo, também redondo, tá ligado? Vamos lá dar uma olhada nisso aí. Eu vou na porta 93. Baixo, tem 100 portas? Ah! Olha só, vou dar uma olhada no altar. Tá. O que que você viu ali no olhar, altar? Não vou mexer nele, não. Você viu que tinha equidistantes 6 buracos na lateral dele. Tá ligado? 6 buracos. Na lateral 6. Dele. 6. Em cima, assim, do altar, assim, estava escrito, né? Dos 6 são provados todas as coisas do mundo. Para seguir o caminho, siga os 6 caminhos em conjunto. Todos enfiamos as mãos nos buracos ao mesmo tempo. Mas e se eu perder a mão? Eu gosto. Tá... Vou ler de novo pra vocês. As mulheres passam as mãos no, eu gosto. Dos 6 são provados todas as coisas do mundo. Para seguir o caminho, siga os 6 caminhos em conjunto. Será que não é terra, água, fogo, coração? E aí o último é o planeta? Capitão Planeta? Falta um. Então, o último é o Capitão Planeta. E se mijarmos nos 6 buracos e ocuparmos todos os furos? O que mais tem na sala além do pilar? Nada? E aí eu cago. Nada. Também. Eu cago, são todas as coisas da vida. Eu cuspo. Posso fazer outras coisas também. Não, mas pô, a gente não é todas as coisas da vida. Ah, não, então, eu penso, sou... quais são as 6 coisas que formam todo mundo de Arthur? Só duas, o nado vazio. Isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha, essa coisa aí. É, as 6 coisas são Capitão Planeta. Água, fogo, terra, ar, coração. Coração aqui de piada, cara. Fogo, terra, ar, água, luz e trevas. Peguei um pouco de terra e joguei num dos buracos. Aconteceu alguma coisa? Não. Mas deixei lá, cheio de terra. Lembra? Para seguir o caminho, sigo 6 caminhos em conjunto. Droga, eu tirei as terras de lá. Luz a gente tem minha lâmina. Justo. Trevas a gente tem o coração do Harris. O Harris gosta de bichinhos, cara. O coração do mestre. Trevas a gente não põe nada. Porque o buraco tá escuro. É. Não, tá entrando um pouquinho de luz no buraco por causa das A gente portas. Tampa. É, exato. A gente encosta a barriga ali. E como fazemos fogo? Vocês têm tocha. Água. Cantil. Mija a água. Ah, deixa a água comigo. Deixa a água comigo, parceiro. Mija a água. Deixa a água comigo. A gente faz isso tudo ao mesmo tempo. Vocês colocam fogo, fogo da tocha, água do cantil. Água do mijo do Não, do cantil. Terra. Ar. Sopra um deles, coloca a adaga em um deles e tampa o outro. E tampa o outro. Vocês fazem isso, tipo, em sincronia. A gente é foda pra caralho. Quem precisava, né? Tava ali. Dois, três. Aí fez tudo mesmo. Pô, nós somos 6 mãos. Da porta ali, vocês veem começar a sair uns riscos. Como se fosse, tipo, uma linha desenhada mesmo de luz. Ah, que coisa, quinto elemento. É impressionante, mas que quinto elemento total isso aí. Quinto elemento. Ah! Porra. Eu ia fazer um pouco mais difícil, mas esse já foi fácil, se não fosse o Du, você já tava se perdendo aí. Não, eu falei aqui, eu só tava me perdendo. É, ele pegou o coração do planeta. Capitão Planeta. Eu me perdi no Capitão Planeta. Só isso. As linhas aparecem assim, parece mesmo um portal, né? Desenhando-se um portal assim, e dentro desses riscos de luz assim, tipo, aquela parte ali, tipo, desaparece da coisa e abre um túnel. Seguimos? Por isso que eu não gosto de magia. É pra essa hora que tinha que ter um mago aqui, que daí, tipo, os 6 caminhos ele sabe. Então até mago sabe quais são os 6 caminhos da magia. É justo. Eu sei usar item mágico. Vocês vão seguindo, né? Até que vocês chegam numa câmara, né? Tipo, essa parece a câmara mais profunda, né, do templo. Vocês podem ver, tipo, que tem tochas por todo o corredor e em volta delas, né? Então ainda deu lá certo. Parece... A área parece ser um antigo local de adoração, mas que tem várias partes já que da estrutura original que já foram já meio que tomadas já pelo tempo, né? Tem várias estátuas, muitas delas tipo em ruínas, né, que lembram tipo a figura de monstros que a, dos monstros que haviam tipo na entrada, dos insetos, dos, uhum, que vocês tinham visto, certo, né? Assim vocês entram na câmera, tipo algo acontece, né? Aquela tem uma estátua tipo bem no centro dela, parecida com aquela primeira estátua que vocês tinham visto lá na entrada, uhum, né? Quando vocês entram assim no local assim, até então numa estátua normal, né? Você escuta só um começa tipo a quebrar como se fosse uma casca de pedra assim tipo em volta dele, da estátua assim quebra, vem tipo um inseto gigantesco, tipo, pelo menos tipo 3,5 metros de altura. Ele quebra assim, tipo, ele olha pra vocês, tipo, estala as cliceras dele assim e parte pra cima. Aí, meu irmão, agora pega pra capar, cara. Tirei o floreio, gritei 3 vezes olé e fui pra cima. Todo mundo com iniciativa? Só falei. O monstro tem 17. Iniciativa. Eu começo. 18 no dado. Porra, 20 de novo? Mano, rabo, cara. Tirei 18 no dado. Começa. Eu 17. Matar nessa rodada, não vai chegar na vez dele, hein? Justo. Essa é a fita. Justo. Essa é a fita. Tá entendendo, time? Time! Odor! Começa então. Mano. Você olha assim, ainda assim é uma estátua, tipo, não é uma criatura mesmo viva. Apesar das quebradas assim que você viu, assim, quebrou como se fosse realmente, tipo, só tipo a camada de poeira e de coisas segmentadas nele. É um mal, mas é um mal, velho. É um mal. Fudeu. Eu não posso tirar flecha dessa porra. Pode sim. Porra. Eu vou por desencargo tentar tirar nele, pra ver o que acontece. Tá. É o meu primeiro turno mesmo. É. 11. Uhum. 11? Ele é grande, eu vou usar sair então. Não. Errou. Se você errou. Eu não contava com isso pra saber se seria efetivo ou não. Bom, eu tentei a flechada. Vamos ver o que acontece. Tenta lá, cara. Putz, errei. Errou também. Eu tentei o florete pra ver o que vai acontece. Lá. Errou também. É, 14. 14? Onde as duas flechas falharam, tá ligado? Você enfinca assim o florete. Mas, cara, parece que tá tentando atravessar, tipo, uma... perfurar tipo uma porta de madeira, tá ligado? Uhum. Entra, mas cara, você tem que fazer uma força tipo, gigantesca e pra conseguir, tá ligado? Não, ele sente, né? Uhum. Perfura ele, tá ligado? Você vê tipo, que ele dá uma leve recurvada, assim. Beleza, tem retorno de dano só, então. Foram... 9. 9 de dano no bicho, tá ligado? Você enfia ali e tá tentando tirar sua espada de lá de dentro agora, tá ligado? A criatura olha assim, tipo, pra você assim embaixo, assim, ela desce com as duas... como se fossem duas garras mesmo, assim, tipo, parecidas com umas pinças, uhum, né? Ele vai tentar, tipo, acertar as duas em você. Ele faz uma, você, tipo, desvia olê pro lado, olê. Ele faz a outra e acerta. 8 pontos de dano em você. Duro de matar. Nega os 8 pontos. Isso mesmo. Talento? Nega essa merda. E ficou próximo. Nega essa merda. Você sente ele agarrar assim, tipo, você vai tipo, ah! Aí você vai dar. Olé! Ele falou. Aí, eu falei, hoje não. Hoje não, tá ligado? Isso aí. Garra, ele finca assim em você, mas tipo, você não sente. Pelo menos não agora. Tá ligado? Nesse momento eu posso aproveitar que ele tá muito perto de mim e fazer um teste de percepção aí pra ver se eu vejo um ponto fraco, um negócio mais brilhoso. Pode tentar. Uma eu quero também no meu turno com uma percepção na sala pra ver. Você olhou, cara, é a merda numa estátua, cara. Tipo, nenhum ponto fraco. Do mesmo material, cara. Nenhum ponto fraco. Nenhum ponto já fraco. Gritei. Nenhum ponto fraco, tá fácil. Vou falar uma percepção na sala. Na sala. Eu falei, eu gritei, deve ser o chefão final. Desativar. Deve ser o boss. Você não percebeu nada. Só as tochas. Tá isso que fez assim, ó, 20. Da hora, tipo, já tá fácil pra caralho. Aí eu vejo você parado examinando o cara, olho pra ele também parado examinando o cara. Puta que pariu! Vai, sério? Faz ataque. 9 mais... 3, 12. Não. Erra de novo o inseto 3 metros e meio. Na verdade, bate na cara, nele e resvala. Não perfura. Não perfura. É, o corredor é que tamanho? Não, não é o corredor, vocês estão vendo na sala. Não, não, o corredor é atrás de mim. O corredor é atrás de você? É. É, é um corredor normal, cara. Tipo, tem um 2 metros por 2. Corre pra lá, velho. O bicho é grande, ele vai na direita. Você tinha falhado na percepção da sala que você foi procurar, né? É. Vou tentar eu tentar achar alguma coisa na sala, tá, antes de qualquer coisa. Percepção mesmo? Uhum. Você percebeu só que atrás dele tem um altar com várias relíquias, tá ligado? É um altar, tipo, claramente profano. Mas tá atrás dele. Tá, eu vou tentar... Eu quero fazer... Eu tô muito longe desse altar? Tá, cara. A sala é grande. É provavelmente um local de culto aqui, então é pra abrigar várias pessoas. Tá. E fora que tem a porra de um inseto enorme lá, mano, tá, é que eu quero pegar, acender a minha lanterna e tacar no altar. Pro óleo pegar fogo naquela porra inteira lá. Tá, você pode tentar jogar. Só não sei só que efeito você tá esperando. Isso o senhor pode dizer, cara. Você tá querendo destruir o altar, é isso? Sim. Porque uma flechada da sorte vai voltar inteiro, eu não vou saber o que dá tirar uma flecha lá. Então eu vou tacar fogo naquela porra. Tá ok. Como que vai ser o esquema? Joga as uma jogada de ataque. Acertou. Lá, tá pegando fogo. Só isso. E o boss começou a cair, se contorcer no chão pra caralho. Não. Não? Não. Ok. Posso... É, cara, resta você mesmo, Agnato. Eu vou tentar fazer uma percepção na sala também, só antes de eu atacar. Tá. Você percebeu que agora você tá pegando fogo. Exato. Você percebeu que você tá pegando fogo. É. Além daquilo que eu já contei. Tente não ser pegado lá. Cadê? Não consegui empurrá-lo. Porra, cara. Força 19, cara. Porra, cara. É o Mr. Olê. Mr. Olê faz essa porra. Será que dá? Pode tentar, cara. Vou tentar. Tá. Força com ele aqui. Deixa eu ver quanto ele tem força. Tem força 16, ele tem menos força que você. Então vai, vamos tentar. Força contra força, empurrá-lo no fogo. Tá, você tem que. O seu resultado tem que ser maior, mais de 4 a diferença dele pra empurrar 3 metros até atingir ele no corpo. Mas provavelmente você vai conseguir, que o resultado dele de força foi 8. Aí, rapaz. Conseguiu. Opa, olê! Conseguiu! Olê! Olê. Tipo, ele pegou a garra aqui, você já pegou a outra garra que ele tinha dado acertado, pegou a fica com você, tá ligado? Tipo assim. Empurrou ele, tá ligado? Tipo, e ele, tipo, foi, tipo, tropeçou no altar, tipo, caiu, né? Tipo, e tá, tipo, meio fogo, ele causou, vai causar, tipo, um decente de dano nele, fogo. Mais 4 de dano. E ele tá ali em cima. Só vez, Argy. Deixa eu chamar ele aqui. Taca mais óleo em cima. Taca mais óleo em cima. Não vai fazer diferença. Porra. Vou tentar tirar uma flecha nova, o que acontece? Cara, eu não desiste, tô... Desiste, cara. Eu... Corra até ele e esfaqueio. Eu só vou bem no teste, cara. Eu só vou bem no teste. E você, ó... Legolas Barraguini? É o filho do Legolas. Filho do Legolas com Guine. Ah! Matando, hein? Gingolas. Tá, eu vou tentar... Ah, eu vi que o bicho tá lá no fogo, eu peguei a sua lanterna e taquei no negócio lá do fogo. Vai lá. Então. Mira lá que vai ter que acertar bem ele, tá ligado? A CA é 15. Bem ele? Eu achei que como tava tudo pegando fogo, eu achei que era só tacar o negócio do óleo lá. Pra você atingir uma parte dele que não esteja pegando fogo pra causar dano de verdade. Senão você vai colocar duas velas embaixo do cara, tá ligado? Vai continuar queimando igual. No mesmo lugar. Ah, porra. É isso, filha da puta! 7. Quanto você tem de ataque? 5. Não, 3. Você jogou, alimentou mais o fogo, mas não chegou tipo, a causar mais dano nele. Empurra, continua empurrando! Continua empurrando! Tá deitado, mano. Tá deitado? Ele tá lá curtindo a vibe. Eu vou. Vai. Florete no meio das pernas dele. Ai. Vai lá. Me conta 6. Sei lá, eu escolhi uma. Você vai chegar assim, mas tipo, tem muito fogo, cara, você não consegue chegar até ele, tá ligado? Tipo, nisso ele levanta e faz um ataque em você. Tá. 17. Acertou. Pronto. 5 pontos de dano. Um ponto de vida aqui, hein, galera. É o suficiente. É o suficiente. Eu fiquei meio amasmorro com dois. É o suficiente. Vou atacar de novo. Vamos ver se vai certo agora. Vamos pra esquerda. Sorte! Aê! É. Você já procurou um lugar mais alto ali? Na hora que levantou, o Varane levantou já. Que eu ia errar. Eu tava mirando a parede. Mas ele levantou e tomou uma flechada. A besta virotada. Sei lá. Tomou várias coisas. Tomou várias coisas nesse mesmo lugar. Ele levantou já, tipo, ele sai fora do fogo. Empurra ele de volta! Ele tá pegando fogo, tipo, nas costas dele ali. Ele tá tomando dano, se for o que ele tá pegando. Já não tá mais. Senão também fica muito fácil, tá ligado? Porra. Tá onde você acha que vai tá fácil? Então, cadê? Desenho um arco com aquela raiva anã. Você vê só que ele tá com a garra, tipo, já indo pra cima, já, tipo... Ah, não, você não atacou ainda, né? Não. Mas ele já está, tipo, você vê já que ele tá indo com as duas pinças, assim, tipo, pra pegar o... Ah, é? O... Fez assim? Mas vai no meio do peito. Mas vai no meio do peito, cara. Foi. Acertou? Ah, é. Sempre esqueço de tacar o dado junto, esse aqui. É que eu gosto do suspense, do dado do dano. Dois. Puta que pariu, podia que... ter matado. Ai, que merda. Podia ter matado. Você vê que ele recebe uma flechada assim, dá um delay assim, mas tipo, ele tá vindo, cara. Mano, e dessa você não escapará, cara. Mas no delay eu ia toda a raiva dentro de mim. Pensei em madrecita e ataquei. E acertou! Daí vem assim, tipo, pro jeito que já veio cair assim, você já puxou na florete já. Riscou assim, tipo, o peito dele assim, tipo, de cima até o céu, de baixo até o céu. Eu não cansei. Ele já tinha levado uma flechada, já, tipo, ele cai de novo em cima, assim, tipo, do altar. Quebra o altar, tipo, já se espatifa, assim, já, tipo, um monte de pedaços, assim. Bonito! Isso foi intenso. Olha lá. Eu também não ia matar ninguém porque eu sou da DC, né? Ah, se eu fosse da Marvel. Pois é. Até a gente ter morrido já. Caraca. Mata, você vê, tipo, já aquelas chamas que estavam, tipo, igual você dá aquela bruxoleada assim, tá ligado? Tipo, começa já a dar um certo já, tipo, efeito assim, tipo, você começa a ver que ali já começa. Algumas sombras começam a se mexer. O negócio começa, tipo, começar a escutar uns estralos na estrutura. Claro. Corre, negada! Essa porra vai começar a cair. Claro que dá tempo de fazer o loot. Mas certamente, cara. Você já corre e já traz pro altar, você vê uns montes, nem precisa fazer teste, você vê um monte de relíquia, tipo, todas de ouro, tá ligado? Pega o máximo que der e corre. Você dá pra escolher assim, tipo, eu pego principalmente, tipo, colares e anel que dá pra dar de presente pra mulherada. Eu pego tudo que brilha. Cara, começa a cair coisa, teste pra todo mundo pra tirar as coisas. Eu não pego nada, mas eu vou até os cacos e mijo. Lá. Tá, tudo bem. Mas eu não peguei nada. Faz teste de ou de atletismo ou de reflexo pra mim. Faltando quantos testes você quer? Eu quero. 12, 11, 3. Um teste só. Um teste só. Tirou 16. 18, então. Você saiu correndo. 18. Você foi, tipo, desviando também das coisas que estão caindo. 17, do lado. Foi também, vocês vão passando pelo túnel. Foram correndo pelo túnel, elas despencando assim. Vambora! Só terra pra aquela parte assim, vocês. É cuspido, você consegue pular assim, tipo, cuspido pra fora, assim. A gente foi pelo caminho que não tinha o ogro. Vocês vão pela portinha lá do coisa lá, tipo, vão embora. Vocês passam pro outro lado da caverna, vocês veem, tipo, realmente, tipo... Vocês limparam um lado, o grupo da Lona limpou do outro. Vocês saem, assim, finalmente, assim, tipo, no final já da tarde, assim. Já tá aquele sol já, tipo, meio que se pondo. Bate aqueles raios que dá aquela refletida em todo aquele ouro que vocês estavam carregando. Caíram alguns pelo caminho, mas ainda assim, beleza. O meu não. Anões tem vários bolsos, né? Tipo, foi verdade. Ladrão, cara, não perdi. E vocês saíram assim, cara, e com aquela certeza de que, cara, o que tinha aí que tá fazendo merda, tipo, nós matamos. Vamos para um puteiro. Justo. Você banca? Sim, é tudo por minha conta hoje. Eita, nós! Ok. Não, eu não posso. Eu ainda tenho muitas vidas para salvar. E aí, nesse momento, vocês veem o anão andando com o tipo pôr do sol. E o anão andando solitário. Eu não estou saindo do grupo, é só pra dar... Não, eu peguei uma das balinhas de fundo e joguei na nuca dele, só pra atrapalhar a cena. Continuei andando, eu gritei, filho da puta! Eu continuei andando e eu sumi no horizonte. Mas eu fui no ponteiro à noite. Eu achei que no final a gente ia olhar contra a luz, o anão, né? Somente a sombra dele, e aí que vocês veem, tipo, um jato de mijo. Não, melhor. Aí aparece o anão andando por uma estrada deserta. E de repente, do nada atrás, um caminhão gigantesco com o Bison dirigindo. Final do movie do Street Fighter. Bison dirigindo aquela porra daquele caminhão, da